A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que habitualmente vai para o ar às 19h30 todos os sábados. Mas esta semana, devido a problemas informáticos, o programa vai para o ar apenas às 21h30. Como na semana passada foi falado, trazemos hoje músicas que, apesar de não vencerem nos seus festivais da canção, continuaram a tocar nas rádios dos seus respectivos países, ou até, em alguns dos casos, que fizeram mais sucesso do que as músicas vencedoras. Pelo menos, a última que lhe trago é um bom exemplo disso. Mas vamos começar pelo princípio, porque é pelo princípio que se começa. Vamos iniciar esta emissão com uma música vinda da Roménia, do festival que apurou o vencedor deste ano. Estou-me a referir, claro está, ao Festival da Canção da Roménia de 2010 e vamos escutar o tema Love is War, uma cantiga bem batida e que nos é interpretada por Tina Gero, uma cantora que está a fazer uma boa carreira musical e que então interpretou esta música. Vamos escutar Tina Gero com The Love is War, uma canção que não venceu o festival. Já sabemos que, em 2006, a Finlândia venceu o festival da Eurovisão com um tema surpreendente, a música Hard Rock Hallelujah dos Lord. Em 2007, levaram outra canção rock, que não vingou no festival. Mas outra há que poderia ter vingado. Estou-me a referir à música Seed the Signs, dos Beats and Styles, que foi a canção número 6, participou no festival da canção de Helsinki, ou seja, da Finlândia, de 2007. É precisamente essa música que passamos agora a escutar. Depois desta música acabar, vamos nos dedicar por inteiro ao nosso país. The time to start pushing through and face reality in all the things we do. We can build up one nation under a group. Cause the book of life is written. Society, take care of yourself, your friends and family. Anything can happen, there's no guarantee. So easy to lose yourself, trying to be someone else. But life's an endless road, where you gotta carry a heavy load. A heavy load. Pode não ter vingado como cantor. Mas o que é certo é que Nick Lauberner foi uma estrela no ano de 1968 ao conseguir um lugar no pódio no Festival da Canção RTP daquele mesmo ano. Em 1968 o tema Pouco Mais conseguiu a pontuação suficiente para ficar em terceiro lugar. Vamos escutar nos próximos instantes a música de Nick Lauberner Pouco Mais. Ao vivo. Vamos depois escutar um tema que em 1983 encantou os portugueses. Vinho do Porto, com Carlos Paião e Cândida Branca Flor. Ela também vai entrar daqui a pouco em cena para nos trazer mais um tema. Ela que nunca venceu o festival, mas que foi uma das participantes mais assíduas no seu tempo de carreira. Escutemos agora Nick Lauberner com Um Pouco Mais. Aliás, Pouco Mais. E Carlos Paião com Cândida Branca Flores, Vinho do Porto, Vinho de Portugal. Um

mas nunca venceu. Cândida Branca Flor foi, contudo, uma das participantes mais assíduas no seu tempo de atividade neste Festival da Canção RTP. Participou antes de participar com Carlos Paião com uma outra música que acabou por fazer sucesso e de vez em quando, ainda hoje, se ouvem as trocas e baldrocas. Recordemos, pois, este tema que fez parte, aliás, de um dos festivais da canção da RTP. Para ouvir, Cândida Branca Flor com Trocas e Baldrocas. Se o teu namorado é muito envergonhado e não te abraça que é demais, toma lá cuidado porque o teu amado pode ser dos tais. Se ele tem conversa pródiga e diversa, mas trabalha que não quer, manda-o já embora que isto quem namora está sempre a aprender. Ai, ai, são trocas baldrocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Mas se o teu querido for muito atrevido, não te fias, põe-te a pau. Vê se ele é fiel, se sabe o seu papel ou se arma em carapau. Mesmo que ele diga que muito te liga, minha amiga, vai por mim. É tudo cantiga, sabes, rapariga, os homens são assim. Ai, ai, são trocas baldrocas, altas e genhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas e genhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. São as trocas e baldrocas que sabemos inventar. São só trocas e baldrocas, não te deixes enganar. São as trocas e baldrocas que sabemos inventar. São só trocas e baldrocas, não te deixes enganar. Ai, ai, são trocas baldrocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. A emissão de hoje do Histórias da Eurovisão fica por aqui. Estamos a chegar ao final de mais uma etapa, de mais um programa, de mais um momento radiofónico. Mas não poderíamos nós encerrar o programa de hoje sem trazer um recente exemplo de como a cantiga que não venceu ficou mais popular do que aquela que representou Portugal no Festival da Eurovisão. Em Oslo, neste caso. A música que venceu foi de Filipe Azevedo com o título Há Dias Assim. Mas a canção que mais se popularizou foi a de Catarina Pereira, a cantora matosinhense, que gravou o tema Canta Por Mim. Aliás, esta foi apenas a segunda vez que uma música que não venceu o festival foi depois gravada e comercializada. Então, para encerrar a emissão de hoje, que excepcionalmente foi para o ar às 21h30, vamos ficar com a música de Catarina Pereira, com o título Canta Por Mim. Uma verdadeira homenagem à guitarra portuguesa, dando-lhe não só um outro ritmo, mas também uma importante renovação melódica. Tenha a continuação de um ótimo fim de semana. Estarei de volta de hoje a 8 dias. Esperemos que às 19h30, como de costume. Até para a semana.